sabe o quanto eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei. Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar. E até quem me amava me deixou sozinho jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar lhe derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Uma promessa em tua vida, se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai te dar vitória. Até teus inimigos vão ter que dar glória, porque a pode ser igual a sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar me derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar. Gigante que o teu Deus.